Agora são 6:19. O Gervásio Natal estava aí com você. Ele passa agora a fazer a seleção do nosso programa. E nós vamos ficar juntos até as 7 horas. Uma chuva que nos atrasou bastante, chuva forte, muita água nas ruas, né? Muita chuva mesmo, né? Uma chuva que realmente quase que pegou de surpresa muita gente. Não sei se foi totalmente surpresa, mas um pouco foi, né? São 6:19, Rádio Difusora, programa de Jaime Mendonça. Na mesa só está lá o nosso querido Sebastião Carlos, o moço do Paris Saint-Germain, Formiga. Ele fica todo satisfeito em falar no time de futebol dele. É que está invicto, né, Sebastião? Está invicto? Há quantas partidas? Há 10 partidas invicto. Está sem dinheiro, né? Bem, gente, vamos até 7 horas. Vamos tocar agora uma dupla. Juan e Rob. Eu quero oferecer essa música lá para o Daniel, lá de Goiânia, que está aqui nos visitando. A ele, a sua esposa, a dona do meu coração. São 6:20. Juan e Rob. Vai também lá pro nosso amigo Garrote. Oi, Garrote, olha onde vocês estão. Alô, Acácio, Rosário, Aparecida, todos aí de Pouso Alegre, Santa Luzia. Um grande abraço e esse sucesso atual de Juan e Rob. YL233, 850 kHz, Difusora AM Formiga, 50 anos de... Estamos iniciando mais uma...